465, boa tarde, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. 465, poderia explicar o motivo da cor verde? O azul queria fazer escrever no avião, sustentável, só que o Ibama barrou, a azul, a escolher, mensagem, mas eles estão querendo. Ciente, grato. 05, centro, 1251, no secundário 3325. 465, a linha decola da 10, vento no 50 graus com 8 nós. O 6326 no localizador, 4 milhas para o marcador externo. 763-262-118-6. 18-6, 6326, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Oxané 6326 no localizador, 3 milhas para o marcador. Boa tarde, Oxané 6326, reporte marcador externo. Vai reportar 6326. Azul 4065, decolado azul no meia, chame controle 1 na décima 8, bom voo. 098, obrigado, Tom. Boa tarde, azul 4065. 145, 2685, Roberto Gomes. Controle, muito boa tarde, azul 4065, decolou 4500. Contato da decolagem, sobe ao 360, Dael Leda Bridge. Dael Leda Trive, 465. Autoriza manter 2000 até outra vez do Paron? Azul 465 está mantendo o perfil da saída. Gente, então, mantém perfil da saída. É, negativo autorização de sobrevoo pelo litoral, 465. 7 direito, corredor Axé, 19801 no mesmo. Salvo Salvador, Oxané 6142. Direito Índia Juliette, prossiga com o batalhamento. 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Pouso livre na pista 1-0, Oxané 6326. A bordo, 2-18-6, acionamento, taxa de decolagem, o Vitor em Juliette, por reais. Salvador, 62-13, prossiga. Na informação Romeu, autorização Galeão, nível 3-2-0. Deu 3-6. Afirmativo. 360 para o Galeão, para o ISC 50, posse conforme rota do plano, pista 90, curva direita, saída da Leda Bidev, controle 119 décima 8 e o transponder é o 5151, o Ocean 6213. Está autorizado, Gabriel, nível 360350, após conforme. Decola da 10, curva direita da El, Leda, de 10, controle Salvador 19, 8, transponder 5151, Ocean 6213. Correto, no portão 612, a chama pronto, Ocean 6213. Salvador, Ocean 6142, portão 7 para o pushback do funcionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi 6142. Papão 1029 November Alpha, porta entrada, temos o tráfego fazendo sobrevoo 500 pés perto do farol da barra. Chanel 6326, solo 119, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livrando à direita, solo 219, 6326. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Chanel 6326, livrando na sua escuta. 6326, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 6326. Chanel Alfa, reporta passando por hora baixa. Controle azul 4065, autoriza voar direto bridge? Pode coordenação com você? Liberal, paciente, livre frequência para coordenação, vovô. Pessoas a bordo. Sente altímetro no 012, livre táxi, chama para ingresso. Três, dois, confirme de cada. O azul quadrado, 32, confirme de cada. Está mantendo 220 nós. Sete, o TAN 3192, reduz para 220 nós. Deixa o 6326. Confirma, até posição. Pole position, portão 1. Não entendi a primeira metade dessa transmissão, só entendi portão 1. Pode confirmar o início da mensagem? Afirmo, portão 1. Entendi, pode prosseguir até o portão 1, 6326. Cabeceira 35 no momento, aguarde. É 314, acione identificação, desce ao 070, chegada mar. 70 na mar, ficou 6314. O azul 4065, direto bridge, chama o centro Recife, na frequência 1251, secundário 3325, bom voo. Direto bridge, chama agora Recife 251, 3325, para azul 4065. Obrigado, boa tarde. Autorizado Guarulhos 340, pelo 50, pista 90, curva direita, saída da El, letra B10. 172. Correto, chame pro. 192, desce para 4.000 pés, QNH 1012. P2, desce para 4.000 pés, rotar 3192. Poxa, não é 6314, descendo ao nível 050. 050 na proa de TAP. P190, 6142. Dado, mantenha descendo para 50, 6314. Positivo na proa de TAP. TAP, 6314. 4790 descendo ao nível 060. 060, na 4790. Zero 032, descida a 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reposto estabilizado. 102.000 é reposto estabilizado do quartel 32 no ILS X-Ray. Índia Juliette, decolado aos 25, chama controle 1, na décima 8, bom voo. 19, 8, grato, Juli. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette. Juliette, 1.000 pés no corredor Axé, o Vitor, Índia, Juliette. 1.000 pés Axé, Juli. Para 4.000, pode prosseguir para 2.000, 3.192. Desce para 3.000, 3.000, QNH 1012, 3.192. 3.000, 3.192. 42 decolado aos 26, chama controle 19, décima 8, bom voo. 198, controle Salvador, boa tarde. 6142. Bravo 06. Esse é o tráfego, senhor. Vai ficar atento, mantendo no meu pé, vamos dizer. Curva direita da El, Lady Léo. Controle 119, décima 8, transponda 5146. Correto, chame pronto. Pucajão, Aracaju, 350, poderia girar para Aracaju? Somente mantendo o perfil, 6142, aguardando a coordenação. Beleza, mantendo o perfil, subindo ao 350, ao Chanel, 6142. Opa, bom voo aí, Moura. Te amo. Nós também. Uno 62, Uno 3, no 06 para pushback, pelo menos. Autorizado, time táxi, 62, Uno 3. Livre, puxa para táxi, 62, Uno 3. Já Já está retornando a Salvador, o hotel Oscar Zulu? Não, não atravessa com o Açú. Vai para a Pouso Salvador. Tenente, hotel Oscar Zulu. Tenente, é tráfego mil pés no corredor Axé, o Papa Alfa 32. Tenente, o tráfego vai bater o centro do Oscar Zulu. Confirme se já passa o Travesse Vitor Açú? Travesse Vitor Açú no momento. Hotel Oscar Zulu, torre 118-6. Azul 4032, estabilizado? Apeno, com calma vista. Fugir 4032, atente a um bando de urubus, próximo à final. O Azul 4032, chama a torre 118-6, bom pouso. Fundo noite, decimal 6, Azul 4032. O TAM 3192, 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, LS X-Ray, 3192. Padrão, agora 396. 396, a sua identificação, desce ao nível 070, chegada a Mari. Tente Alfa Vitor Juliette, 1500 pés na Prua de Paripe, após rotatória, reporta Paripe. Nave já ingressando em ILS, siga para o farol de Itapuã, reporte farol de Itapuã. Chegou a ser cortado, senhor, desculpa. Siga para o farol de Itapuã, reporte farol de Itapuã. Farol de Itapuã, atrás do Pantanal 4710, descida ao 050. 050, Pantanal 4710. Entrou no 0 no 2. Livre pouso na cabeceira no 0, no 0 no 2, altitude. Zona 92, estabilizado, atente a banda de urubus próximo à final. Chama a torre 118-6, bom pouso. Eu também, obrigado. 6314, confirme indicada. Agora 2109. Pantanal 4710, 2009, 4710. 209, Pantanal 4710. É o hotel Oscar Zulu? Hotel Oscar Zulu, mantenha o farol de Itapuã, aguarde autorização para prosseguir. Aguardar, bateu o farol de Itapuã, hotel Oscar Zulu. Pés, o Pantanal 4790. Torre de Salvador, 3192 da TAM, final LS, X-Ray, 10. Visto Índio Juliette, livre frequência para coordenação, bom voo. Salvador 3192 da TAM, final X-Ray, 10. Os 3-2, livre à direita, só. Meu pé, Pantanal 4790. A torre de Salvador recebe essa 3192? Foi. Essa 3192, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, na 3192. Recente 4032, seu solo foi aos 32, chame solo 121 decimal 9. Oscar Zulu, visual com Airbus Tatã na final. A visual, autorizado, cruza na Rosa Lenta. Recente segue na retaguarda, reparte na curta final para o pátio 4, hotel Oscar Zulu. Retaguarda está na curta, hotel Oscar Zulu. Volta para o regresso. 61 no 42, centro Recife 12545, secundário 12685. Recife 12545, alterno 2085, Oxenem 142, boa tarde. O Pantanal 4710, desce para 2000 pés. 2000 pés, Pantanal 4710. 4710, proa de Duna, da presente, livre LS, é posto habilitado. Direto Duna, Pantanal 4710, chama estabilizado. Oxenem 6314, confirma estabilizado. Relativo, iniciando a redução agora, dentro. Tente 6314, torre 1186, atente a banda de urubus, próxima cabeceira. 286, boa. Torre Salvador, Oxenem 6314, estamos a uma milha de Simbra. Oxenem 6314, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Tente 6314. 4032, Trafeg Alfa, Juliette, portão 3. Bono 396, reautorizado 050. 50, Bono 396. Patango Romeu, Quebec Lima, controle. Sente a testa, Zulu, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2, é parte solo controlado. Parado, Zulu. Sente 6314, informa helicóptero. Esquerda, do eixo de aproximação sem interferir. Livre pouso não no 0, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Pouso, pistão 0, briga, confirma o vento, 6314. Vento 140 graus com 9 nós. Obrigado, livre pouso. Para o táxi do Xanel 6213, GB 121, GB 0340, Xanel Guarulhos, Xanel 6213. 6213 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6 M12, Goiás. Juliette Alfa em frente, Juliette Alfa. Zona 55, pushback, acionamento 24. Autorizado, chama o táxi. Bota no ataque. Tanto para Juliette, 3-1-2. 3-1-2, após o Oxenel, portão 7. Após o Oxenel, portão 7, 3-1-2. Vamos, Oxenel. Sente, Juliette, na nossa reporta rotatória, o visual com carro. Reporta na rotatória, o Alfa vem do Juliette. Ok, livre pouso, pistão 0 está embaixo travado, pantanal 4790. Desce para 2000 pés, livre LS, no 396, reposta estabilizada. 2000 livre LS, no 390. Na base, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, na base. Salvador, Oceania 6213.0, satisfação. Tchau, após passagem do Airbus na final, a linha mantém no 06213. Só um instante, o Papa Romeu, Romeu Fox Lima, para seria, ok? É 314, consegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. O meu Foto Lima, pronto, cópia. Autorizado, seguir mil pés, 17 direita, corredor Axé, 1980140. Alô, 21 decimal, Lávia. Livra direito, 219, quadrão 470. Quatro a bordo? Pessoas a bordo, torre 18 meia, se não me ataque da colagem, vou me focar um voo. Ingresso na final no 7, reparte final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Ingresso na final da 1 no 7, reparte final 3 milhas, da 1 no 7, Alfa Vitor Juliette. Vente a protáxi. 6213, a linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. A linha decola do 0, 6213. E atente a banda de urubus, próxima cabeceira. Ok, 186 pássaros, obrigado. Oi, Salvador, gol 1396, passou Duna no ILS. Sente gol 1396, reparte externo. Portal. Da 3155 para o táxi, zona 60 a bordo, alterna no Galeão, 412 e autonomia. 3155 direita, ponto 0, 18,6, 1012, eu vou ver. 12, ponto direita, ponto 0, 18,6, 1155. 649, portão 2, coordenando o perfil de solo após o TAM sair do pátio, tá livre. Está fazendo uma equipe de coordenação após o TAM, 5649. Jornal, portão 10. Portão 10, 470. Salvador, Ocean Air 6213. Condições visuais, possibilidade de vamos para o agente da EL. O 6213, contato radar decolagem sobre o 360, sede da EL Leda, após BDEV. Dael, Leda, após BDEV, podemos iniciar com a procura de Dael? 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. Ok, livre pouso, pista 10, 1012, gol 1-3-9-6. Gente, altímetro 1-0, 1-2, livre taxi, chão para ingresso.